Gaivota menina, de asas paradas, voando no sonho d'águas da lagoa. Gaivota querida, voa numa boa, que o vento segura, voa numa boa. Gaivota na ilha, sem noção da milha, ficou longe a terra. Gaivota menina, gaivota querida, voa numa boa, que o alento segura, voa numa boa. Gaivota, te amo e gaivotaria sempre em ti. Gaivotar seria poder te eleger para mim. Eu te quero e, se fosse o caso, quereria mais ainda ser eu mesmo. Gaivota sobre mim, sobrevoar meus temores, meus amores, e alcançar o alto, alto, o mais alto dos teus sonhos, dos teus sonhos de subir, de subir aos ares. Gaivota querida, gaivota menina, pousa perto de mim. De mim, gaivota, te amo e gaivotaria sempre em ti. Gaivotar seria poder te eleger para mim. Eu te quero e, se fosse o caso, quereria mais ainda ser eu mesmo. Gaivota sobre mim, sobrevoar meus temores, meus amores, e alcançar o alto, alto, o mais alto dos teus sonhos, dos teus sonhos de subir, de subir aos ares. Gaivota querida, gaivota menina, pousa perto de mim. De subir aos ares, gaivota querida, gaivota menina, pousa perto de mim, de subir aos